aos sete jagunços. I like a new Lincoln with all of its class. I like a martini and bird on the glass. I'm gonna start living. You wait and see. E aí, jagunçada! Bem-vindos a mais uma edição dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar lá que todos os nossos podcasts estão disponíveis para você. Desde cedo aprendemos a estudar e conhecer a história através dos livros da escola e documentários. Logo tomamos conhecimento também dos romances e filmes escritos que abordam eventos, períodos e personagens históricos. E assim como a literatura, o cinema e as demais artes, com as histórias em quadrinhos não é diferente. Temos um bom número de obras que documentam, romantizam, contam ou ficcionalizam em cima de fatos históricos e que, de diversas formas, ensinam e ajudam a entender o passado e o presente. Eu sou o Marcos e nos Sete Jagunços de hoje vamos falar de diversos gibis que podem nos ensinar muito sobre a história, com H maiúsculo. E para isso estão aqui comigo o professor Doutor Dãozinho. Olha aí, finalmente, me respeitando. 5 anos depois, né? Demorou 5 anos para você ser respeitado nesse podcast. Pois é. O curioso Maurício Dantas. Eu só tenho ensino superior e olha lá. E o nosso convidado especial, Matias Pinto, do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, Xadrez Verbal, O Som das Torcidas e tantos outros que você já deve ter ouvido por aí. Bem-vindo, Matias. Salve, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando aí de duas paixões minhas, que é a história e as histórias em quadrinhos. Olha aí. Então, senta aí que lá vem história. Nothing but the best is good enough for me. Bom, parece que hoje em dia as pessoas acham que o mundo começou na semana passada, né? E a resposta para tudo tá no Google. Ou pior, não precisa nem de resposta. Basta ter uma opinião sem embasamento e sem pesquisa. Ou um WhatsApp ali do lado. Aliado a isso, lê-se cada vez menos e coleciona-se lombadas cada vez mais. Por isso é importante buscarmos informação, cultura e conhecimento em todos os lugares, para não cairmos na vala comum do discurso das redes sociais. E como nossa praia é falar de gibis, hoje aliamos os dois, trazendo aqui o Matias, né? Então, Matias, se apresenta aí para quem estava em Marte ou deu uma voltinha lá com o Jeff Bezos pelo espaço e não conhece você. Então, eu atuo como podcaster desde 2013, né? Acho que é a segunda ou terceira geração de podcasts aqui no Brasil. Felizmente, atualmente eu consigo viver apenas de podcast, me dedico a isso exclusivamente. E, enfim, desde sempre na Central 3, né, nos dois primeiros anos como um colaborador recorrente e a partir de 2015 efetivado. E foi justamente nesse ano de 2015 que eu comecei a criar mais coisas e fiz o convite, né, para o Felipe Nobre Figueiredo, era meu amigo e colega de faculdade, que na época já tinha, né, o blog do Xadrez Verbal, tinha um canal no YouTube também, mas a gente estava querendo colaborar, né, ele me convidava para escrever faz um tempo, mas eu estava, antes de ir para a Central 3, eu estava numa correria com outro emprego e fazendo também uns freelas, enfim. Então, acabou calhando, né, da gente lançar o podcast em 2015, E, felizmente, né, hoje é um dos mais ouvidos aí do Brasil, no geral, e de política internacional é o mais escutado, com certeza. A gente está muito feliz aí com esses 6 anos já, né, que a gente está em evidência aí nessa mídia que é a que mais cresce no Brasil e sempre também atendendo aí, né, os convites da podosfera, porque eu acho que é importante esse movimento, né, da gente se fortalecer, né, e trocar figurinhas, enfim. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite, né, para estar falando aí para um outro público, né, que porventura talvez não me conheça, enfim. Então, estou me sentindo muito bem aqui. A gente que agradece, é uma honra para a gente ter você aqui no nosso humilde podcast. E uma curiosidade, comentei aqui uma inconfidência, quando eu convidei você, você comentou que um dos motivos que fez você cursar a história foi uma história em quadrinhos, né? Isso, eu descobri o Asterix quando eu tinha 12 anos, na biblioteca da minha escola, e isso foi no meio da semana. E no final de semana eu fui para a chácara do meu padrinho, no interior de São Paulo, e lá eu descobri que ele tinha quase todos os álbuns do Asterix. Então, naquele final de semana, lá no final de 98, eu não fiz outra coisa que não devorar tudo aquilo. E foi, acho que, um dos catalisadores, assim, né, para eu optar, né, por essa carreira, né, de historiador. Muito por conta do didatismo, né, do Derzoi, do Goscinny, e de conseguir, né, levar elementos, né, da história antiga para o debate contemporâneo, né, porque tem muito disso, né, no Asterix, né, essa troca muito interessante do passado e do presente, né, e acaba transformando, né, a antiguidade numa coisa bastante atrativa, né, para todos os públicos, para toda a faixa etária. Então, para mim, foi um dos fatores, assim, que fez eu optar, né, pela minha carreira. E, curiosamente, na graduação eu vi muito pouco, né, de história antiga. Então, acaba ficando, né, muito do que eu aprendi sobre esse período da história se deve aos quadrinhos. O Matias falou que viu pouco de história antiga. Você, na tua graduação ou no teu mestrado, doutorado, você viu alguma coisa assim? Tinha essa correlação das historinhas do Asterix ou de alguma outra história com o que você viu no teu curso? Bicho, se ele que estudou na USP viu quase uma história antiga, imagina ele que não fala. Não, mas eu assim, em relação à história antiga especificamente, eu tenho pra mim que, pelo menos quanto criança, no colégio, quanto mais antigo o período, mais fascinação eu tinha. Acho que esse negócio de você usar mais imaginação do que leitura. Porque, cara, você estudar Egito Antigo, sei lá, você com 14 anos e Marcel estudando Egito Antigo. Não tem nada que você se aproxime. Aqui na Amazônia, o que eles fazem muito, por exemplo, é comparar com o rio, né? Porque o rio Nilo é gigante, aqui tem o rio Amazonas gigante, o rio amarelo, né? É amarelo pelo sedimento da terra, aqui o rio negro é preto pela mesma razão, né? Então faz essa comparação. Mas no meu caso, esse de graduação em história antiga, que é a primeira disciplina, né, dessas maiores de história, ele fez um seminário sobre Grécia. E aí a minha equipe, por escolha minha, tanto faz com o assunto, nós pegamos Esparta. E aí eu pedi para falar sobre a Guerra do Peloponeso e utilizei somente o 300. Eu juro por Deus, não li nada, não li um livro, assim, uma tada, eu usei somente o 300. Então, sabe, se o Frank Miller inventou moda ali, foi na minha... juro por Deus, cara, eu decorei o 300, anotei várias coisas assim da minha fala e me basei completamente em 300. Então, sabe, Frank Miller é autor de renomado de história. E coincidentemente, quando teve o lançamento do filme e a reedição, né, da obra, porque ficou esgotado durante muito tempo, né, então eu só tive a oportunidade de ler o 300 quando, em 2007, né, por conta do sucesso que o filme acabou tendo, foi justamente no meu segundo ano de graduação, quando a disciplina de história antiga, ela é oferecida, né? Porque assim, lá na Universidade de São Paulo, a gente meio que faz o nosso, a gente monta o nosso currículo, né? Não tem muita obrigatória, tem as disciplinas obrigatórias, mas você pode cursar contemporânea antes de antiga. Mas eu, coincidentemente, fiz história antiga no segundo ano, quando era o indicado, vamos dizer assim. Pois é, eu sou só um curioso, gostava muito de história no colégio, tive excelentes professores de história, sempre gostei muito de, principalmente também história antiga, mas o que tem ali de ensino fundamental, ensino médio, né? Sempre gostei de estudar ali Grécia, Roma, sempre gostei, e essa parte do Asterix, que conta muito dessas desse período histórico, né, do período ali romano, é muito bacana, e eu acho que vale depois um podcast dedicado ao Asterix, e a gente já deixa aqui o convite pro Matias, quando formos falar de Asterix. Opa. Ele está convidado, que aí é muita coisa, né, muito álbum para falar, muita história, e vai ser bem bacana também. Ó, eu conheci Asterix, eu não fiz nada de história, eu fiz direito, não devia ter feito. Então, é isso que eu ia falar, você é um vencedor, porque na minha turma, metade saiu porque queria fazer direito. Então você já é um vencedor nato, né? Você já passou de primeira, você não fez história primeira. E a pior era os caras que vinham fazer história como segunda graduação, né? Depois de ter já uma carreira bem sucedida, e falava, eu sempre gostei muito de história, mas eu preferi ganhar dinheiro antes. É bem isso. É triste, né? Eu tive uma professora de história que levava os filmes de Asterix pra gente assistir, mostrar algumas coisas assim. Eu lembro de ver alguns na, tipo, a última semana do mês, assim, ela levava os filmes pra gente assistir e discutir depois. E aí eu lembro de mostrar pra ela 300 de Esparta, de mostrar Cavaleiro do Zodíaco. Questão de mitologia e tudo mais. E ela sempre incentivou muito isso, né? Então eu já lia gibi na época, já gostava e achava isso muito legal. Tive três colegas que fizeram história, Dom. Acho que essa professora teve influência aí, mas nenhum lê gibi hoje. Olha, então a influência não foi tão grande assim. Bom, mas vamos lá, vamos começar. A gente já falou aqui de algumas obras, mas vamos entrar mais fundo agora, então cada um fala de um gibi e aí a gente pede ajuda tanto pro Dão quanto pro Matias para poder contextualizar aquele período histórico que aquele gibi contou. Então, Dãozinho, começa você. Qual foi o gibi que você escolheu falar? Cara, eu tinha duas opções aqui mais chamativas, mas aí eu peguei um que quem leu elogia muito, mas assim, são poucos amigos que eu vi, digo, ó, cara, gostei, assim, que eu tenho ali, que é o Era a Guerra de Trincheiras, tá? Não é a Era, é só ser um artigo, é Era a Guerra de Trincheiras do Tardi. E aí é 1914 a 1918. Saiu aqui pela Nemo, olha, eu acho que 2011, por aí. Aqui no, na ficha catalográfica é 2011, então deve ser isso daí. E aí, esse gibi, né, primeiro que ele já trata da Primeira Guerra Mundial, que quase não falo, quase não lembro, se você for comparar com a Segunda, quase não tem filme, não tem quase nada. Gibi mesmo, se eu pensar outro gibi aqui da Primeira Guerra Mundial, eu vou sofrer, né? Então, sabe, até o Super-Homem da Segunda Guerra Mundial, da Capitão América da Segunda Guerra Mundial, e Primeira Guerra Mundial ninguém lembra muito, né? E aí, esse daqui, ele é excelente por duas razões. A primeira é que o Tardi, ele escolheu não fazer, sabe, uma história única, são vários episódios, assim, sem qualquer ligação, uns mais pra frente na guerra, outros mais no começo. Então, sem personagem fixo, são vários personagens circulando. Então, é meio que capítulos, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial. E aí ele conta, né, no prefácio, que ele não tinha, sabe, não tá fazendo trabalho de historiador, ele deixa isso logo de cara, claro, assim, sabe, então tá contando, tá narrando, né, algumas coisas da Primeira Guerra Mundial, assim, sem ordem cronológica, muito muito baseado nas experiências do avô dele, né, que ele lutou lá na guerra, pegou também fotos, relatos, então ele assim, mesmo com seu trabalho de historiador, é muito calcado na realidade. E a segunda coisa importante, né, além desse detalhe, desse episódio, digamos assim, mas sem que você fale de qualquer história independente, é que ele é muito, muito absurdamente visceral, assim, cruel, no sentido mais amplo da palavra. Ele é todo preto e branco, ele tem um desenho, sei lá, um desenho não, é um traço, sei lá, semi-realista, digamos assim, ele é bem realista, mas os humanos dele, né, são meio caricatos, assim, tem um rosto mais redondo, sabe? Você percebe que não é aquela coisa, sabe, bem, bem realista ao extremo. Mas, cara, é de uma crueza, assim, sabe, você sente mal com algumas coisas, e ele retrata muito bem o que é a Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Primeira Guerra Mundial é aquela guerra de transição, né? Ela começa como uma guerra típica do século XIX, né? E termina como uma guerra que vai se originar na Segunda Guerra Mundial, uma guerra mais moderna, né? Já, já tem o uso do avião aqui no final dela, né? Guerra química, sabe? Então, ela é uma guerra, sobretudo, muito desumana, muito suja, literalmente suja, as pessoas morrendo mais por doença do que por tiro, muito parada, né? Porque, como o título diz, né? Guerra de trincheira, você guerra de trincheira, então ele fica esperando acontecer alguma coisa, né? Então é muito parada nesse sentido, mas tem umas cenas assim, cara, que são muito, muito, muito cruéis, assim, muito cinematográficas, e eu lembro que eu cheguei a passar, passei com a turma mesmo no ano, eu xeroquei umas páginas dele e passei com a turma mesmo no ano um dos capítulos para eles discutirem e analisarem. A questão, nesse caso, sentido de escola, né, a Primeira Guerra Mundial não chama muita atenção porque eles têm uma vontade muito grande de saber sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial exerce um fascínio muito grande sobre esses meninos assim, no ano, eles ficam loucos para saber. Então, eles ficam muito mais na ansiedade da Segunda. Então, a Primeira meio que passa assim, despercebida, digamos assim. Mas um gibi assim, cara, maravilhoso, formatão da Nemo, gigantão, assim, bem, bem grandão, muito bom de ler e, cara, sabe, pesado mesmo, tá? Pesado, quase um beiro documentário, assim, você sente a sujeira, os caras entediados, os caras puto da vida querendo ir embora dali, sabe, ficar cansado, sabe, rato pra todo lado, aquela chuva interminável, aquele monte de arame farpado. Tem um capítulo que fica os corpos enganchados, assim, na minha farfada, eles têm lá que tirar e fica com medo de levar a bala de um atirador alemão de elite. Ele mostra muito bem, né, como os franceses se eles falavam, né, dos alemães, para aquela carga preconceituosa, digamos assim, né, como uma pejorativa, como eles tratavam os alemães, que eram inimigos deles, né. Então, sabe, é um retrato muito bom de uma guerra que, sabe, pouco lembra dela, sabe? Passa muito, muito despercebida por todo o peso simbólico que tem a Segunda, sabe? Então, vale muito a pena, porque, cara, é um gibizaço em todos os aspectos. E, de novo, assim, até onde eu sei, passou muito despercebido. Eu digo que tem só um colega meu, Maurício, né? Vitão, ele gosta muito, foi ele que me indicou, inclusive, de agora, tá, esse aqui é muito bom. E vale muito a pena. É um período histórico realmente que você não vê muita coisa, né? Você vai lembrar de... Se você for pensar em filme, tem alguns filmes, mas para o pessoal que gosta de super-herói, tem o primeiro Mulher Maravilha, que se passou na Primeira Guerra, né? Tem aquela... Falando de batalha de trincheira, tem aquela cena dela se levantando ali, a primeira vez que ela usa o uniforme, né? Tem a trilha sonora tal, e foi bem retratado ali. E tem um autor brasileiro que eu até falei para você numa CCXP, mostrei algumas obras dele, que é o Július Cavalheiro, que ele tem alguns livros, né? Ele tem um livro que é justamente Guerra 1914-1918, que ele tem um desenho meio, assim, realista, é mais um livro ilustrado do que uma história em quadrinhos, né? Que ele conta muito, ele tem tanto da Primeira Guerra como da Segunda, genocídio armênio, e ele retrata bem isso, né? Segunda Guerra a gente tem um monte de coisa, né? A gente pode listar aqui vários livros, vários quadrinhos que retratam ali, acho que o mais famoso é o Maus, mas Primeira Guerra realmente tem pouca coisa que é retratado. Tem o Ais Inimigo da DC, né, Marcos? Sim, é verdade. É um personagem das duas guerras, é inspirado num personagem real mesmo. E aqui teve alguma publicação bem esparsa, mas até eu acho que até a Abril publicou, e eu acho que teve umas outras duas editoras também que publicaram coisa dele. É uma boa dica. Vamos lá, e você, Matias, o que você escolheu para falar aqui pra gente? Cara, eu escolhi o Avenida Adops, né, do Will Eisner, porque eu acho que ele é um exemplo, assim, não sei se ele estava dialogando com essa corrente historiográfica da microhistória, mas acaba sendo um bom exemplo dessa metodologia, né, que eu particularmente tenho bastante interesse, né, de que a microhistória é você pegar, né, um personagem ou uma região, enfim, e a partir dela você tem um estudo de caso para tratar do todo, né? Enfim, então, acho que um dos grandes nomes dessa área é o Carlo Ginzburg, é um historiador italiano, né, que publicou O Queijo e os Vermes, que ele trata da Inquisição, né, enfim. E o Avenida Adops, o Will Eisner, ele trata de uma vizinhança do Bronx, né, que é um dos cinco distritos de Nova York, e através dessa avenida ele vai contando, né, como se dá a questão da especulação imobiliária e as diversas mudanças na cidade, né, e ele recupera ali desde a chegada dos holandeses, né, ainda nos tempos de Nova Amsterdã, e daí os diversos grupos étnicos que vão passando por essa região da cidade, os eventos históricos e a relação, né, com a cidade, enfim. Então, eu acho muito interessante essa obra, né, de um dos grandes nomes aí dos quadrinhos, das graphic novels, enfim. E aqui no Brasil chegou até a ser encenada, né, por uma companhia de Curitiba, da qual faz parte o Guilherme Weber, agora me fugiu o nome da companhia, mas eles fizeram uma encenação lá no teatro do SESI, enfim, na Avenida Paulista, mas é muito interessante. Então, essa é a minha indicação. E, de certa forma, tem uma série menor, né, do Crumb, que está presente na coletânea Blues, que chama Uma Breve História da América, e que daí é mais resumida, né? São 12 quadrinhos que ele faz, mas também mostra aí, vai de uma paisagem pastoral, né, em algum lugar não identificado dos Estados Unidos, e vai mostrando, né, a questão da evolução, né, da engenharia civil, enfim, e a paisagem ela vai ganhando cada vez tons mais urbanos e perdendo, né, essa característica bucólica. O Will Eisner é um mestre, né? Não tem muito o que falar. A gente estava até falando antes em off, né, que o desenho, a narrativa dele, assim, ele não é chamado de mestre à toa, né, Maurício? Eu sou suspeito para falar que eu sou fãzaço dele, vou atrás de coisa dele para comprar, assim, há um bom tempo. Eu até comentei com vocês, né, eu tive que comprar uma edição importada em 2018, porque é o único que tinha de catálogo aqui com a Avenida Adops e o Força da Vida. Eu sei que tinha uma edição aqui, mas, assim, é preço absurdo já, e aí fui até a RDS, que eu até peguei para ler aqui quando o Matias passou essa indicação da Avenida Adops pra gente. Eu não tinha lido especificamente essa. É uma merda isso, né? A gente compra pra ler e fica tanto tempo na prateleira e tem que esperar uma oportunidade, assim, específica pra ler. E, bicho, é muito legal, como o Dom tava falando, que às vezes a história é longa, né? Mas a forma como ele vai concatenando a história, um personagem atrás do outro, um encontro atrás do outro, puxa a chegada dos imigrantes, né? E aí depois que o imigrante já chega e já se estabelece ali, vai chegar os italianos, depois dos irlandeses, por exemplo, os irlandeses já se sentem americanos e reclamam, né? Ah, eles vão acabar com o nosso ritmo de vida, nosso padrão, nossa cultura. Aí daqui a pouco vem os negros também, vão chegando os hispânicos, e aí tem briga desses imigrantes todos, e cada um se sente mais americano do que o outro, e ao mesmo tempo quer ter a sua nacionalidade ali, criticando os novos, né? Existem alguns diálogos assim bem discretos que apresentam essas coisas, e a própria história, né, a fundação a partir dos irlandeses, a chegada, a especulação imobiliária, como o Matias falou, e os ciclos, né, de vida, uma coisa que a gente viu também muito na gentrificação do Bronx, que é aquela coisa de botar fogo nos prédios, a própria política. Ele faz um paralelo disso, né, dessa Isso. prática ali na virada do século XIX para o XX e depois mais para frente ali no final dos anos 70, né, e que isso daí, esse segundo momento já é mais documentado, né, inclusive tem um documentário muito bom que chama New York 77, né, que mostra esse boom aí, né, que teve da cidade, né, e da gentrificação, enfim, que é algo que a gente acompanha, né, até os dias de hoje, principalmente no Brooklyn, né, não tanto no Bronx, mas no Brooklyn. Isso. E assim, acaba amarrando uma historinha na outra, que são, eu acho que são 240 páginas de Avenida Deops, que eu li num tapa, assim, no domingo, só parei pra pegar mais um cafezinho mesmo e continuar lendo. E tem uma outra obra dele sobre Nova York, daí, mais ampla, que essa daí eu só cheguei a folhear, assim, até porque era um preço, na época era um preço proibitivo, imagina hoje, mas que também, assim, o traço dele é um negócio impressionante. Né? Você diz o Nova York, Vida na Cidade Grande, não é isso? Isso. Que junta várias histórias sobre a cidade mesmo. Ele tem várias histórias nesse e no Life in Pictures, que são meio autobiográficas, um pouco de romanceação ali, né, de ficção em cima da história, mas que ele sempre pega um período histórico, experiências que ele viveu, que ele viu, ouviu dos pais, dos parentes para colocar em história. Tem até um personagem dele que é inspirado na história dele, né? Ele conta a história dele em uma dessas e que aparece até o Kirby com outro nome, né? Mas brigando lá com os gangsters da época, tirando satisfação com o pessoal que queria arrancar o Eisner lá do escritóriozinho que ele colocou para os outros artistas e tudo mais. Então ele tem muito essa coisa biográfica e histórica mesmo, aí, praticamente toda a história dele, a não ser tipo um Sinal do Espaço, o Spirit e tudo mais, que são bem ficcionais mesmo. Mas tem o Complô também, né, que ele trata do... Faguinho Judeu. Os protocolos de Sábio Sião, Contrato com Deus, muitas obras que ele acaba situando, né, em diversos momentos históricos aí, e que ele faz realmente com muita maestria, né. E é gostoso de ler, o Dão tava falando mais cedo, né, eu comentei também em off aqui, às vezes você tá lendo o gibi, mas parece que você tá vendo uma animação, alguma coisa assim, de tão dinâmico que é o quadro, e como o Dão falou, muitas vezes não tem nem requadro, você vê a página como um todo, né, e dentro disso você vê os fragmentos contando uma história. Tem uma parte que eu achei sensacional, que a fofoca tá correndo de boca em boca em relação a uma pessoa lá, um casal, uma latina com um italiano. E aí vai aparecendo as senhoras nas janelas, e as janelas vão montando uma imagem, e você vai vendo quase que é uma animaçãozinha mesmo ali. Ah, isso é impressionante, essas coisas que o Kirby faz, essas coisas que o Eisner faz, assim, é impressionante, né? Porra, gostoso demais de ver, bicho, eu adoro, eu fico besta. Aí chama minha esposa e fica, que massa isso aqui. Daqui a pouco ela pega pra ler também. Olha, eu confesso que não vi essa dobrando a esquina, porque quando o Marquinhos mandou pra gente as indicações do Matias, eu fiquei pensando, pô, vai tirar o que aqui da Avenida Drops, né? Quem é que vai discutir aqui? Mas essa de enfiar a micro-história aí já me pegou aqui pelo coisa, mas é isso mesmo, né? Ele faz esse trabalho assim, de micro-historiador com maestria, cara. Eu assim, na minha humilde opinião, o Carlos Ginzburg é o maior historiador vivo, sabe? Só ele assumiu porque o Robinson morreu, né? Em 2013, o Robinson morreu, ou 2013, eu acho, o Robinson morreu. Mas, cara, é o maior historiador vivo. Ninguém escreve como ele escreve, que ele tem as ideias que ele tem. Assim, o Queijo e os Vermes é livro. Eu tô até com ele aqui na minha frente. Queijo e os Vermes é livro pra... Você indica com qualquer pessoa, não é só historiador, não. Porque, inclusive, como ele não coloca as notas no final, de rodapé, pra ficar enchendo o saco de quem lê, cara, é um texto assim incrível, uma história absurda da absurda, que você só sabendo o que é a história, e ele explica lá, né, o título, você fica, cara, eu quero ler isso aqui. Nem precisa gostar de feitiçaria, de bruxaria, de Inquisição. É muito bom, que o cara escreve muito bem. Assim, eu também sou fã, gosto muito de ler as coisas dele. Tem umas coisas metodológicas mais enjoadas, né? Que dá umas rasteiras assim, no cara. Cara, que esse cara quer falar aqui, né? Mas, cara, é isso mesmo. Né? Dá pra pensar, dá até pra utilizar, discutir com a história por meio do UI, né? Porque é isso mesmo. Né? Isso que o Maurício falou, né? De como as histórias vão caminhando, vão se intercalando, né? É quase um fio biográfico, assim, das famílias e como isso se aplica no resto do próprio contexto da imigração dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos. É bem por exemplo, é sensacional. Cara. Nem tinha pensado nisso. E você, Maurício, o que foi que você escolheu para falar? Cara, eu aproveitei que eu tava querendo há um bom tempo já ler, assim, com compromisso esse gibi. E caiu como luva essa pauta, que é o conflito do Vietnã, como ficou conhecido aqui nos Estados Unidos, saiu pela Marvel nos anos... finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, como The Nam, apóstrofo N-A-M, né? Que é como os veteranos se referiam ao Vietnã, só o finzinho ali do nome. E é um gibi que tem uma história interessante, que o Jim Shooter, que é o top da Marvel na época, né, o editor-chefe, lenda e tudo mais, ele encomenda ao Larry Hama, que eu já falei aqui que sou fã também, veterano da Guerra do Vietnã, co-criador ali dos G.I. Joes, Comandos em Ação, ele encomenda pro Larry Hama um gibi de guerra, ele entrega um mock-up, né, uma montagenzinha assim do que seria uma arte dos G.I. Joe, mas com um nome assim, gibi de guerra, e diz assim, preciso de um gibi de guerra, você tem carta verde aí. E aí o Hama, como já estava fazendo outras coisas, estava como editor, ele chama um escritor, o Doug Murray, que eu também não conhecia, conheço muito pouca coisa dele, e chama o Michael Golden, desenhista, que ficou famoso depois, eu nunca tinha lido esse, então não sabia porque que o pessoal aqui gostava tanto do Michael Golden, não tinha visto tanta coisa dele. E ele resolve contar a história do conflito do Vietnã, em que cada edição é um mês da guerra do Vietnã. A ideia dele é cobrir uma boa parte da guerra. Ele não começa no dia 1 e também não acaba no último dia de guerra, não. Inclusive, há uma desvirtuação. Tem uma época que o justiceiro assume a história, né? E aparece como se o Frank Castle fosse pra lá. Enfim, não cheguei nesse ponto, não. Porque já é muito pro final do gibi. Eu foquei mais no primeiro ano e meio. Que a gente tem o tour, né, como eles chamam lá, a ida do Ed Marx, que é o personagem principal, que é um caipirazinho que acaba se alistando por ideologia mesmo, salvar os Estados Unidos e defender da ameaça comunista e aquela coisa toda. Chega lá bem verde e vai aprendendo a ser um soldado, né. E tem umas coisas muito legais, bicho. Primeiro que a arte do Michael Golden, às vezes pode parecer até meio caricata, você tem aquele soldado fortão que é o sargento do acampamento, você tem o cara que é mais malandrinho e tudo mais assim, mas a forma como ele conta e quando a história fica séria mesmo, que é bombardeio, tiro, os caras subindo em helicóptero e tudo mais, é lindo, os caras serviram, sabe, e tem tantas referências fotográficas, não tinha Google Imagem na época, quanto as histórias dele, o Larry Hama serviu, o Golden, salvo engano, serviu também, e o Doug Murray serviu na Guerra do Vietnã. Então, a proposta deles, que a Marvel autorizou, né, apesar de mandar ter tirado os palavrões todos que tinha que ter, todo mundo aqui assistia, né, Nascido para Matar e tudo mais, sabe como o negócio era feio, eles aliviam isso, porque ainda tinha o Comic Code, a Authority, e o resto eles contam de história mesmo, sabe, de tráfico de influência lá dentro, de corrupção, umas loucuras, tipo, na última noite, na última sexta-feira lá do mês, eles tinham um cineminha, né, tipo o cinema que eu falei da minha professora até, mas não estudei no Vietnã, não. E eles estão assistindo os filmes e os Vietcongs têm que atacar eles, né, só que ao mesmo tempo os Vietcongs não atacam a parte do cinema onde estão todos os soldados, eles só bombardeiam o entorno, porque os Vietcongs também querem assistir o filme. E aí, isso logo na primeira edição, o personagem principal tá desesperado, né? Mas como assim? Vamos pegar as armas, vamos atirar de volta? Não, relaxa, eles não vão querer perder o filme também, não. Eles só estão cumprindo tabela aqui. É uma coisa muito forte que ele mostra de como alopra as pessoas, como a gente viu no Nascido para Matar, um Platoon e tudo mais. e como é uma realidade muito diferente. Eu peguei inglês pra ler, eu li no... Não foi scan não, hein? Pra prestigiar aqui o nosso convidado. Ali no aplicativo da Marvel mesmo, Marvel Unlimited, tem quase toda a série lá, toda essa fase clássica tá lá. E em inglês você tem aqueles jargões todos, tudo mais, às vezes tem que dar uma pesquisada. As edições originais têm um glossáriozinho no final, que ajuda bastante o civil a entender o que é que tá acontecendo ali, o que tá sendo dito. E eles dizem assim, quando você serviu, né? Falta quanto tempo pra você voltar para os Estados Unidos? Eles não chamam de voltar para os Estados Unidos, eles chamam de voltar para o mundo, porque aquilo ali é uma coisa muito à parte. E eles falam assim, faltam 3 meses e um despertar, que é o despertar é o avião de volta, né? Assim, a jornada de volta para casa, que é o que ele vai descomprimindo daquela loucura toda. E é muito bacana esse primeiro ano, né? Mostra os 12 primeiros meses desse primeiro tour do Ed. E aí ele volta pra casa e ele já tá enfrentando uma situação diferente de quando ele foi pra lá. A guerra do Vietnã já tá sendo demonizada domesticamente, já tá sendo criticado o que é que tá acontecendo lá. Aquela coisa toda do... Nossos jovens estão indo pra lá pra salvar os Estados Unidos, salvar o mundo, mas já não é o que ele encontrou. Ele vê a coisa toda da cultura hippie surgindo, daquele discurso todo anti-guerra. E ele surta com isso e ele volta pra guerra também. Eu parei nesse ponto aí que ele tá desesperado pra voltar pra guerra. Como eu falei, esse gibi saiu aqui no Brasil, saiu pelo Abril aqui, de dezembro de 88 até dezembro de 90, foram 19 edições. A última edição, inclusive, tem Capitão América, Thor, Homem de Ferro na capa, mas é uma viagem do personagem imaginando, né, como é que esses personagens lidariam com a guerra. E... Porra, eu não posso recomendar mais. Você acha hoje isso em sebo, né? Na internet, ao vivo. Ou então você acha aí uns formatos digitais alternativos em português com a série toda em excelente qualidade. Eu recomendei aqui o Marvel Unlimited, que deu até uma repaginada recentemente, né? A Marvel relançou aí com uns gibis especiais para o aplicativo. Mas infelizmente tem que pagar em dólar, não recomendo. Hoje em dia obrigado, Paulo Guedes. E se você assinar o premium deles, Marcos, ele ainda te manda um bonequinho exclusivo da Marvel também, viu? Olha aí, tá explicado então por que você assinou. E assim, ao contrário do que o Dãozinho falou da Primeira Guerra, Guerra do Vietnã, eu acho que é uma das que mais tem material sobre, né, Matias? É, não só nos quadrinhos, né, no cinema também, né, acho que Segunda Guerra e Guerra do Vietnã acabam sendo muito propagadas, né, principalmente por conta da relação com Hollywood, né, que Segunda Guerra, muito por conta do triunfo, né, dos Estados Unidos, e também em contraposição à Primeira Guerra Mundial, que foi o conflito, né, ali que surgiu na esteira, né, do cinema, mas que era considerado uma guerra estática, né, então a filmagem era, no começo ali era entediante, né, claro, depois você vê ali o Sam Mendes fazendo 1917, né, que é quase um plano sequência, mas isso precisou de muito tempo, né, para adquirir uma tecnologia assim, e a Guerra do Vietnã, muito por conta do drama, né, dos Estados Unidos perdendo um conflito, né, e todas as histórias correlatas, né, as sequelas que deixou, enfim. Então acaba sendo um período constantemente revisitado pela indústria cultural, e claro que os quadrinhos não iam ficar de fora. Eu acho que tem muito essa questão também do retorno dos veteranos, como eles foram ou não reintegrados à sociedade, né, a parcela que isso gerou. Até hoje a gente tem a gente não, eles lá, mas a gente vê até, né, nessas mídias todas, como eles tratam de forma marginalizada, ao mesmo tempo com um suposto respeito protocolar a esses veteranos, né, assim, ó, aquele obrigado pelo seu serviço. Muitos viraram moradores de rua, né? Tem uma estatística que diz que cerca de 10% dos moradores de rua nos Estados Unidos são veteranos de guerra, principalmente do Vietnã, né? Então é O John Rambo é um personagem corriqueiro mesmo, né? É o John Rambo do primeiro filme, né? Do primeiro filme, é o First Blood, né? Depois, não, não o super-herói de depois. Não, é, depois vira palhaçada, né? Pois é, é muita coisa. Se a gente for. E aí, se a gente for pegar até coisa recente, né? Um autor que sempre escreve, e particularmente eu acho que é o que ele faz melhor, é o Garth Ennis, né? As histórias de guerra dele são excelentes, né? Seja guerra mesmo, seja guerra urbana, quando ele escreveu ali o Justiceiro. O pessoal fala muito de Preacher dele, mas para mim as melhores histórias dele são histórias de guerra, né, Dão? Não, e o Justiceiro dele no Vietnã, cara, é muito... O Bourne, né, o primeiro, né, tem particularmente dois, né, tem o Bourne, que é o Nascido para Matar, e depois o Pelotão, que ele fez junto com o Goran Parlov, né, que são excelentes. Visceral, assim, cara, se eu falei do Tardy aqui, como era a Guerra das Trincheiras, nesse daí nem se fala, né, esse é visceral, literalmente, puta, mas esse judeia, né? Esse você tem que não pode almoçar, não. Porque senão você bota pra fora tudo, né? Mas é isso, na Guerra do Vietnã tem, sabe, você enjoa de. Você tem que catar, escolher o que você vai mostrar, porque tem de todo jeito, né? Você imaginar, tem como mostrar a Guerra do Vietnã com filme, com gibi, com livro, com diabo de fogo. Só um parêntese aí que preciso falar que Nascido para Matar é um dos meus gibis favoritos do Justiceiro e em geral também, porque é uma porrada. A arte do Eric Robertson tem tudo a ver com o gibi, e ele ainda deu início, né, ao Justiceiro Max, que é outra coisa sensacional. Cada arco ali é uma aula de história da guerra dos Estados Unidos, porque é curioso isso, a gente comentou isso naquele Sete Jagunços de Hellblazer, né, principalmente daquela história que se passa em Belfast. O Garth Ennis cresceu em zona de guerra. Ele conhece aquilo, guardado devido às proporções, é uma outra guerra, um outro contexto histórico e tudo mais. Mas para ele é normal aquela coisa de voltando do mercado e tá tendo bombardeio ali do lado, homem-bomba e tudo mais, e encarar com uma, digamos assim, uma naturalidade, né? Por mais que ele reconheça que não seja natural, já tenha comentado isso, né? O impacto da violência nas obras dele, na vida dele. Mas esse gibi, o Justiceiro Max dele como um todo, é um negócio que é brutal, você sente ali de forma às vezes caricata, como na história do Barracuda, né? Mas e outras formas. Tem agora também o soviético. O soviete, né? Não lembro como foi que saiu aqui no Brasil a minissérie nova, que se passa durante o Run, que também conta isso, conta a história da guerra na Albânia e tudo mais, que vale muito a pena, porque o Ennis gosta de fazer essa narrativa histórica também, pequenininha ali nas histórias dele. É verdade. Bom, eu vou trazer isso agora para o Brasil, falando de um gibi nacional que super premiado, que ganhou o Prêmio Jabuti, ganhou HQ Mix, ganhou vários prêmios, que é o Angola Janga, do Marcelo de Salete, que foi lançado em 2017 pela editora Veneta, que conta justamente a história, uma pesquisa de 11 anos que o Marcelo de Salete fez sobre a história ali de Palmares, né? Que boa parte do quilombo de Palmares, que era formado por vários mucambos, né? Hoje seria situado no que hoje é o território aqui de Alagoas, ali na região de União dos Palmares, na Serra da Barriga. E ele conta a história desses mucambos e de como foi o conflito ali, né, dos negros de Palmares com os portugueses, né, o pessoal ali da capital de Recife. E é impressionante como ele conta que você tem uma você consegue ter uma noção do tamanho que foi tudo aquilo, que ele vai contando a história, ela se passa por um período longo de tempo, né? Então ele conta meio que a origem do zumbi, ele criança, conta a história do Ganga Zumba e depois do zumbi, o racha que teve, né, ali no quilombo, que o Ganga Zumba foi tentar fazer um acordo com os portugueses. Era na época também da invasão holandesa de Pernambuco, ali em Porto Calvo, que é uma cidade aqui de Alagoas hoje, e também no Recife. E como os negros se aproveitaram dessa confusão, desse conflito entre os portugueses e os holandeses para crescer ainda mais, né, o Palmares. Eu estava lendo aqui sobre, depois de ter lido o gibi, estava lendo aqui sobre para poder gravar, o tamanho que era, que chegou em Macaco, né, que era a capital ali de Palmares, que era considerada a capital, o maior Mocambo, chegou a ter 6 mil pessoas nesse lugar, só lá em Macaco. E na mesma época, Recife tinha 8 mil pessoas, para ter uma ideia do quão grande ficou a comunidade ali, né? Que até hoje tem comunidades quilombolas ali pela região. A Serra da Barriga é um dos lugares muito visitados aqui em Alagoas. Antes da pandemia, né? Agora deu uma caída, mas sempre foi um lugar bastante visitado. E como que os portugueses tentavam lidar, que era super difícil, porque eram 11 mocambos e eles ficavam longe uns dos outros, né? E era lugar de mata fechada, os negros conheciam muito do lugar, né? Como foi difícil para eles desmobilizar aquilo ali, que demorou anos e anos e anos para eles conseguirem ter vitórias expressivas ali contra os quilombolas, né? Ele conta na história, veio alguns bandeirantes, né? Alguns paulistas que destravaram ali. Eram bandeirantes mesmo, né? Domingo Jorge Velho era bandeirante. E eles vieram para teve que ter ajuda deles para poder conseguir desmobilizar ali, muita traição. Teve também um traidor dentro de Palmares, né, que entregou o zumbi, e antes disso tinha tido, como eu falei, a cisma ali do Ganga Zumba com o zumbi, né, o Ganga Zumba foi morto, pelo que conta a história de Angola Janga, ele foi envenenado, né, foi morto pelos negros de Palmares. E eu acho que traz uma luz assim para uma história que é uma história que é presente, muito presente na história brasileira, mas que não é tão explorada, né? Você não chega a ter a noção exata do que foi, né? Talvez não, isso é uma das coisas que não é tão enfatizado, pelo menos no que eu tive de história de ensino médio e ensino fundamental. Eles mostram, mas a gente não tem a noção do que foi aquilo, né? Do quão bárbaro que foi. Acho que só mais velho que a gente acaba tendo uma noção. Eu não sei se isso é bastante. Eu sei que o Dão tem muita coisa de história do Brasil, mas é uma coisa mais contemporânea, né? Uma história mais recente, né, Dão? Você estudou muito isso. Eu não sei se na graduação ou em mestrado, doutorado de história, vocês chegam a aprofundar mais o estudo desse período histórico. Não, pior que não. Nós tínhamos um professor que dava. Ele está até aposentado, o Zé Zico. Ele lecionava a história do Nordeste e história do escravismo no Brasil. E ele tinha alguns trabalhos sobre Palmares, mas assim, os principais, os maiores especialistas sobre Palmares sequer são de Alagoas, sabe? Isso já, pelo menos na minha época de graduação, isso já mostrava como a própria academia enxergava a história local, sabe? A história local sempre ficou muito, muito, muito, muito escanteada até pelo menos uns 15 anos atrás. Isso começou a mudar depois. Mas no caso específico de Palmares, o problema maior é documentação, sabe? A documentação é muito escassa e toda ela, né, sem exceção, foi escrita por gente que combateu o quilombo, né? Não tem uma documentação, não tem um escrito do zumbi, nada disso, sabe? Não tem nenhuma documentação feita pelos próprios palmarinos, né? Sempre a visão do inimigo, né? Do colonizador, do branco, né? Ali perseguindo escravo, lembrando que foi uma guerra assim, final do século XVII, então é muito início de colonização, né? Tinha 150, 200 anos de colonização do Brasil. Recentemente, muito recentemente mesmo, agora há pouco tempo, esse ano já, uns 2, 3 meses atrás, saiu um livro novo, né, que é de uma professora, que foi minha professora na Unicamp, e ela achou um documento escrito por um padre, que ele descreve como foi a guerra. Então, assim, já, isso provavelmente, esse livro, ela publicou o documento na íntegra, ela achou na biblioteca lá, acho que em Évora, Portugal, o livro se chama Guerra contra Palmares, um manuscrito de 1678. E aí eu acho que esse livro vai jogar uma luz muito grande e vai reacender o debate sobre o Triunfo de Palmares, porque ele traz uma nova visão sobre aquilo ali, sabe? Uma visão muito mais próxima do que aconteceu. Ela compara o documento com outro, com outra fonte, então ela faz esse trabalho, a Silvia é uma historiadora assim, soberba, então ela faz esse trabalho de comparação, né, com outra fonte para garantir assim, uma mínima veracidade da fonte, da documentação que foi feita naquela época. É essa documentação mesmo, sabe? Numa falsificação posterior. Então eu acho que vai trazer muito debate sobre nesses tempos atuais, né, porque o Guilão do Palmares, ele voltou à baila muito recentemente, uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, com aquele excremento lá escrito pelo Leandro Narlop, né, aquele história politicamente trocada. Ali não dá nem para comentar, né, então ali nojento é mínimo, né, então voltou muito à baila isso daí, né. Mas o desserviço que ele fez é difícil, né, de combater. É, porque é um discurso muito, muito agradável, né, para esse aqui, né? É muito bom, sabe? Ah, eles tinham escravo também, tá? Tipo, eles tinham escravo, então eles podiam ser escravizados também. Esse é o norte, assim, do debate, na log, né, se pode chamar assim de debate. Mas, assim, encarou muito, né, ele reacendeu nesse período agora que nós estamos, assim, de uma forma, assim, única, né, tá, sabe, se espalhou de um jeito que, realmente, para combater vai ser duro, sabe? E por outro lado, a gente estava até falando antes do programa, né, um pouco sobre futebol, grande colecionador de camisas de futebol também, e eu não consegui achar uma camisa do meu tamanho do que o CSA fez em homenagem aos Zumbi dos Palmares, achei muito foda. Não, a camisa tá linda, né? Assim, deixa a camisa ficou muito linda, mas também não achei, não, eu não tenho nada do meu tamanho, até porque essa medida da camisa do CSA, ela é muito pequena, se você usa GG, compre a próxima, sabe? Que vai ficar apertado de você. É o meu caso. Eu tenho 1,90m e 110 quilos, então. Ah, então estamos na mesma. Eu comprei a comemorativa, que ela é XXG, assim. É. Porque a GG não dá, não. A GG fica curta e apertada. E tem isso, né, que tem toda essa parte de ter escravo. Não, eles escravizavam, mas era uma coisa, assim, completamente diferente de como os negros foram escravizados, como eles foram trazidos aqui para o Brasil. No final do livro do Angola Janga, que é uma tradução, significa pequena Angola, né, no idioma, acho que é Banto. Isso. Significa pequena Angola, mostra a quantidade de escravos que foram trazidos para o Brasil, e assim, quando ele faz uma comparação dos escravos que foram levados para outros pontos das Américas, né, e assim, é impressionante a disparidade, assim, do quanto que veio aqui para o Brasil e do quanto que foi para o resto do mundo, né, então... É como o Dão falou, a gente conversou já muito sobre isso, né? Porque o discurso dele é um texto mais agradável, porque o Dão sempre fala que os textos de historiadores, eles não são agradáveis de ler, eles são feitos para academia, né? Não são feitos para o público em geral, e isso acaba sendo uma coisa que é difícil realmente de combater, porque para poder ler a história correta, você vai ter que meio que se obrigar a ler, né? Não vai ser uma leitura tranquila, não vai ser uma leitura boa, uma leitura agradável, né? Justamente o mérito do Marcelo é transformar uma passagem que é bastante densa, né, numa leitura acessível, né? Tanto é que o meu cunhado é canadense, né? Tá querendo aprender sobre a história do Brasil, também ler português. E eu e minha esposa, a gente presenteou ele com uma edição do Angola Janga, que justamente ele quer imergir, né, na história, na língua, enfim. Então a gente achou que era apropriado. Não, e o texto é excelente mesmo. O livro tem quase 500 páginas e você lê assim num tapa também. Você consegue, é uma leitura envolvente, você consegue pegar e ler assim numa pancada mesmo. E mostra outro lado, porque nesses tempos que nós estamos, nesses tempos atuais, de que a ignorância e a burrice é bem-vinda, né, até celebrada, né, você pegar um texto palatável, assim, que, sabe, cara, é isso aqui, sabe, não tem, você não tem desculpa pra não ler, porque o Angola Jungle foi premiadíssimo, né, tanto aqui quanto fora, muito falado, na contrário do que eu falei aqui do, era a Guerra das Trincheiras, ele é muito falado, muito comentado, todo mundo sabe que ele existe, em qualquer livraria que você for agora, na livraria do aeroporto, você vai ver ele lá, quase sempre em destaque. Então, sabe, você só não lê porque você não quer, né? Então, você não quer aceitar isso, né? Você prefere continuar sendo, sabe, perpetuando esse racismo via lendo Narlock, tá? Desculpa, você não tem. O final disso é o que eu sempre digo, né? Existe uma linha muito tênue aqui no Brasil de burrice e mau caráter, né? Então, aí fica nessa questão do mau caratismo, né? Sabe, eu não quero aceitar esse outro lado da visão do que aconteceu, né? Eu prefiro aceitar que eles escravizavam outras pessoas, então eles podiam ser escravizados também e mereciam apanhar como apanharam, né? Então, sabe, isso também, essa questão editorial dele, né, desse alcance editorial da obra, mostra muito bem isso, sabe, em que pé a gente está hoje. Bom, falamos mais detalhadamente desses gibis. Vamos para uma segunda rodada mais curtinha, talvez até de indicações. Então, fala aí, Dãozinho. Cara, a minha indicação era uma, eu estava em dúvida se eu começava por ela ou pela Era Guerra das Trincheiras. É um gibi que saiu, eu acho que 2013, 14, que não tenho certeza, pela Boitempo, né? A Boitempo é editora de livros, mas ela tem um catálogo assim mínimo ainda de gibis, algumas pouquíssimas obras. E eles lançaram, né? A Boitempo é conhecida por publicar, por exemplo, para saber em que pé nós estamos aqui, eles lançam toda a obra do Marx em traduzir direto do alemão, só para a gente saber o que está pisando. Deixar claro, né? Não, sabe, é isso. Eu trabalho em teoria diferente, sabe? Então, bom. E aí eles lançaram um gibi chamado Laika, de um cidadão chamado Nick Abdzias, ou algo que vale, né? O Laika é a cachorrinha lá que os soviéticos mandaram para rodar em órbita na Terra, né? É o primeiro ser vivo que ficou em órbita na Terra, deu uma volta completa à órbita da Terra, ali na época da corrida espacial, né? Ali dos anos 50, né? Para ficar um período aí próximo ao que o Maurício citou, né? E aí, esse Laika, ele assim, além de ser um desenho muito bonito, bem colorido, tá bem, assim, é caricato, mas é muito bonito, sabe, é bom de ler, assim, é meio grossinho, mas assim, meio rapidão também. E aí ele não faz bem uma biografia, né, não, ele mistura, né, ficção com realidade, tem uma pesquisa histórica por trás, né, do escritor, né, um livro premiadíssimo, e aí ele dá uma biografada na história da cachorrinha, mas o principal aqui é falar sobre o Sergei Pavlovich Korolev, né, que é um ucraniano, né, na época da União Soviética, que meio que delimitou, né, delineou todo o programa espacial soviético da época. Depois ele foi preso, ele deu uma mudada assim nas coisas, mas claro, para variar, foi preso. E aí mostra muito bem, né, o estudo desse cara para botar, ele botou a Laika em órbita, ele mandou o Yuri Gagarin em órbita também, então foi esse cara que é o pioneiro assim da corrida espacial soviética, porque ele é completamente desconhecido, ele reapareceu depois já do fim da queda da União Soviética em 91, né? Então, mostra muito bem a história desse cara, o que ele fez para esse programa espacial soviético e como o programa espacial soviético era muito avançado para a época. E os americanos tiveram que correr muito atrás para sequer equiparar. Depois mandaram para a Lua, fiz aquele escarcéu todo, mas tiveram que comer muita poeira para parar com os caras, porque os cientistas soviéticos eram muito, muito, muito para frente, os caras, sabe? Era uma coisa assim absurda. E esse livro mostra bem isso, sabe? Ele corre em paralelo essas duas histórias de vida da cachorrinha Laika e do Korolev, né? Então é um livro assim, sensacional para quem gosta. Eu adoro esse período da corrida espacial, gosto muito disso. Então, para quem gosta, é um prato cheio, de bizaço. É um período bem bacana mesmo. E você, Matias? Bem, eu vou. Falei no começo, né, que eu comecei a ler quadrinho do Asterix com 12 anos. Mas ali dos 17 para os 18, comecei a procurar alguns quadrinhos mais adultos e eu frequentava bastante a gibiteca que tinha na Biblioteca Municipal Viriato Correia, perto do metrô Vila Mariana, onde morava meu avô. morava ali na Vila Clementino, que é o bairro vizinho, né? E lá eu me deparei com uma coleção de uma editora, de uma coleção italiana, que foi trazida aqui pelo Brasil pela Ebal, que chamava Um Homem, Uma História, né? Que eram vários quadrinistas italianos que escreviam, sempre localizados em diferentes partes do mundo, né? Então, era o Homem do Caribe, o Homem de Chicago, o Homem da Zululand, enfim. E nisso que eu acabei conhecendo o Hugo Pratti, e depois caiu na minha mão um álbum de uma parceria dele com o Milo Manara, né? Foi a segunda parceria que eles fizeram em formato de álbum, né? O primeiro é um que chamava Tutto Ricominicio con Estate Indiana, que acho que foi traduzido para o português, mas não, acho que não chegou ao Brasil como Verão Índio, acho que ficou só em Portugal. E depois veio El Gaucho, que foi trazido aqui pelo Brasil pela Conrad, e que trata ali das invasões inglesas a Buenos Aires no começo do século XIX, e que depois avança um pouco ali no, né, algumas décadas depois, porque trata de um soldado inglês, né, que estava presente nesse momento, mas que acaba indo morar com os índios e se torna um gaúcho, né, um homem do pampa. Enfim, é uma história muito interessante. Enfim, dois gênios aí, né, de tanto de roteiro quanto do traço, né? Então, recomendo aí El Gaucho, parceria do Milo Manara com Hugo Pratti. Ah, e é recomendado para maiores de 18 anos. Tem o Manara no gibi. É bem tranquilo, assim. Não. Comparado com as coisas que o Manara faz, né? É soft porn, assim, né? Não, e é bom, né? Assim, no meu caso, eu sou péssimo em jogar Mega, sou zero esquerdo, isso aí. Mas ele mostra bem, né? Porque o contexto, né? Porque a Argentina, daqui da, acho que da América do Sul, a Argentina é a primeira independente, né? Estados Unidos, Canadá, acho que o Haiti, depois a primeira é a Argentina, né? Então ele mostra. Tem aí uma disputa entre Argentina e Paraguai, né? Porque a Argentina é mais processual, né? Começa em 1810, mas vai até 16. O Paraguai declara independência, como está lá no meio do mapa, ninguém se dá conta, então... ninguém liga muito. Não teve uma grande resistência, assim como a Argentina, né, que era importante estrategicamente pela questão do Rio da Prata, né? Não, mas o que eu quero sublinhar é porque, mesmo assim, claro, né, essa história é muito boa mesmo, você lê também no Papa, porque a escrita do Rio da Prata é sensacional, é que se passa antes, né, da independência da Argentina. Um pouco fala da independência da Argentina, mas você já percebe por esse capítulo aqui, episódio específico, né, da invasão dos ingleses, da guerra com os espanhóis, você já percebe qual foi diferente da nossa independência. Sabe? O cara é uma outra coisa, uma outra loja, a começar pela relação dos ingleses com os espanhóis, né, que é uma relação muito diferente do que era com os portugueses, que era de pura submissão dos portugueses em relação aos ingleses, né? Então, os espanhóis era outra questão, tá? tem um ódio legítimo, assim, que o Hugo Pratti mostra muito bem, né? Um ódio, assim, legítimo mesmo do ódio que tem os espanhóis pelos ingleses e os ingleses pelos espanhóis, né? Mas o melhor para mim, eu até postei essa imagem no Twitter, né? É a forma como ele mostra a questão dos negros escravizados, né? Um até falando, né? Cara, o espanhol é tão branco quanto o inglês, se o inglês não for mais branco que o espanhol, então pra mim tanto faz, inglês ou espanhol, ele vai continuar na merda, sendo escravizado, e liberdade assim, é um conceito que a gente não pode falar, que ele vai ser castigado por isso, eu nunca nem sabia se vai ter liberdade aqui, então essa parte assim é na veta, né? É muito, muito bom. E você, Maurício? Quero sugerir um que eu li quando saiu lá fora, e tem um tempinho já, e aqui no Brasil saiu em 2019, que é o Eles Nos Chamavam de Inimigo, que é do George Takei, o senhor Zulu de Star Trek, né, a série original, que, para quem não sabe, né, tá viajando aí em órbita também com o Bezos, é um ativista dos direitos gays. Ele... É sério isso aí que tá em órbita? Que o quê? Que ele tá em órbita? Não. Foi dar um rolê só, foi... É. Não, ele foi? É sério que ele foi? Foi. Não, isso é sério. Isso é sério, ele não lançou... No momento não, mas ele foi dar um rolê. Ele lançou o foguete que parecia os foguetes lá dos kryptonianos de Homem de Aço, um voador. Todo o carbono que os países do terceiro mundo economizaram, aí ele gastou de vez, né, naquele lançamento, mas ele pode, ele é rico. E esse é um gibi que conta a história dos nipo-americanos, né, os imigrantes japoneses que moravam nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, depois que os Estados Unidos declaram guerra por conta do ataque a Pearl Harbor e tudo mais, se cria uma paranoia ali dentro, achando que todos os japoneses seriam inimigos, aliados do eixo e tudo mais, que estavam dentro de casa, né? Então o governo americano, o governo federal americano, não é estado, município, nada não, é ordem presidencial, coloca todos os nipo-americanos em campos de detenção, inclusive a família do próprio Takei. É uma meio que uma autobiografia mesmo. Nesse momento. Do Pat Morita também. Sim, o Pat Morita também passa por isso. É. E ele vai contar nessa. É uma graphic novel só, não é minissérie, não é série nem nada, não. O texto é muito legal, simples, mas muito bom. Baseado no livro do Takei, né? Na história dele. E. É excelente, tá? Eu acho que ainda tá em catálogo aqui, sim. Dá pra você achar provavelmente fácil aí nas lojas online. E é legal porque... Beleza, a gente tá falando de Segunda Guerra, como vocês falaram, né, Marcos? Que é um período muito retratado, mas quando a gente vê esses outros ângulos da guerra, né? Esses efeitos colaterais, entre aspas... É importante pra gente entender muita coisa que acontece até hoje, né? A gente viveu recentemente na pandemia, eu tenho amigos descendentes de orientais aqui no Brasil que o viram na rua, né, pra eles voltarem pra China, porque tinham trazido esse vírus pra cá. É impressionante como essas coisas são cíclicas, né? Eu acho que vale a pena a gente entender melhor, não vale a pena só criticar como a gente faz sempre, mas entender melhor as origens disso aí, até para que possamos, né, mostrar para outras pessoas menos tolerantes, às vezes nossos pais, nossos tios, irmãos, enfim. E tem um debate semelhante no Brilha Drops, né, só com os alemães, né, a vizinhança fica, ó, chegou esses alemães aí e tal, né, tem meio uma segregada neles, né? É, como eu tava falando, né? A cada nova geração de imigrantes que chega de um novo lugar, por conta do momento histórico, fuga da guerra, enfim, diversas coisas, os que já estão já se sentem mais americanos do que os que estão chegando, e esquecem que um dia foram eles, foram os pais deles, os avós deles que estavam chegando ali naquela situação, né? Então, a cada nova leva de imigrantes, aí você vai desvalorizar o bairro, vai prejudicar os nossos valores e tudo mais. Tem até uma crítica interessante, uma crítica não, né? Um elogio do Eisner, que é um padre católico e um rabino judeu que cooperam para ajudar aquela comunidade ali, conseguem fazer um fundo e tudo mais. É interessante você ver também a religião não só tratada como vilã, né? Não que eu seja religioso, mas... É verdade. E eu vou falar, vou indicar aqui o Árabe do Futuro, que aqui já foram lançados 4 álbuns. É uma obra autobiográfica do Riyad Satouf. Ele nasceu na França e ele é filho de pai sírio e mãe bretã. E ele viveu uma infância assim, bem peculiar, né? Ele tinha... 3 anos, o pai dele recebeu um convite para lecionar numa universidade da Líbia, e ali, pleno regime do Gaddafi, né? Então, ele foi para uma cultura que é completamente diferente da que ele estava acostumado, e ele teve que superar isso, né? E, além disso, o pai... Também ele ainda teve que, além de passar isso na Líbia, ele ainda teve que passar isso na própria Síria, quando o pai foi para a Síria, né? E a Síria do Al-Assad, né? Então é interessante ver essa a história acontecendo pelo olhar dele, pelo olhar de criança dele, né? Ele tentando fazer amizade com as crianças, e as crianças também meio que rejeitando ele, ele não entendendo por que ele tem que ficar em casa, acontece de ter bombardeio, ele tem que se proteger, enfim, é um retrato interessante dessa época, de um período histórico que é bem peculiar ali da África, Oriente Médio, e que, de certa maneira, reverbera até hoje, né? Até hoje aquela é uma região complicada, uma região com muitos conflitos, e que vê-se essa visão dele se passando ali naquela época é interessante. São livros, foi lançado pela editora Intrínseca aqui no Brasil, que faz um trabalho assim bem bacana, e certeza vocês conseguem achar sempre tem uma promoçãozinha de pegar esses volumes num preço bacana, certeza, é só esperar um pouquinho que vocês conseguem comprar num valor bem bacana esses livros, e vale muito a pena. Tem um traço simples do Satufi, mas que é uma história assim, muito bem contada. Não, e se você quer entender o mundo atual, é só estudar o Oriente Médio do século XX, né? O resumo todo mundo hoje é isso aí. O Oriente Médio do século XX, isso aí, a partir da Revolução Iraniana, você entende o que é o mundo hoje. Bom, a gente falou aí de várias obras, e se a gente quisesse, a gente poderia fazer mais uns dois ou três podcasts de coisas que a gente não falou aqui, tanto de obras que retratam uma história mais antiga, como coisas mais recentes. Se a gente for pro mainstream também, para super-heróis, tem Superman entre a Foice e o Martelo, tem histórias do Capitão América, tanto as histórias mais antigas como as mais recentes. O próprio Justiceiro, que a gente citou aqui bem por alto, quadrinhos europeus, quadrinhos e mangás também, né? A gente nem chegou perto dos mangás aqui. É, Lobo Solitário, né? Lobo Solitário, Vagabonde, se for, tem Gen Pés Descalços, né? Que também retrata muito ali do pós-guerra. Ah, cara, Gen dá não pra ler, não. Você é doido, você é doido. Você se mata, você é doido. É depressivo. É depressivo demais. Mas vocês acham que tem um interesse maior assim nesses gibis históricos, bem entre aspas, por parte do público em geral e das editoras hoje em dia? O que você acha, Maurício? Marcos, eu acho que cresceu. Até a própria produção nacional, né, ganhou algum destaque com Angola Janga, com o outro livro do Salete também, né? O Cumb, né? Isso. A gente teve aí o... Eu esqueci agora, me perdoe, o baiano que fez aquele gibi dos orixás, né? De toda forma, é um resgate cultural, sim. Pode não ser histórico, né? Não contar um momento, mas há um resgate cultural ali. Eu sou oriundo de Universidade Federal também. Lembro de ter muitos projetos, assim, muita gente falando de que produzir. Eu estava na faculdade, estava começando essa coisa de voltar-se mais a gibis e tudo mais. Mas eu acho que ainda precisa crescer mais. Isso que vocês falaram, do texto, né, ser muitas vezes fechado para um grande público, estar conversando ali com a própria academia, é uma coisa que você sente muito quando você lê artigos e tudo mais. Como eu falei, né, infelizmente, sou advogado, estou acostumado com um texto mais hermético e tudo, mas quando você vê uma série de referências de coisas mais fechadas mesmo, né, de uma disciplina, você acaba se afastando ou dificultando o aprofundamento. Quando você tem uma facilidade, uma outra mídia, seja cinema, seja gibi, seja até mesmo documentários, ou quando você consegue pegar um cara que escreve bem, que te faz viajar naquilo, que quer entender mais, isso é muito bom. Na matéria de gibis, principalmente, que é o nosso foco aqui, eu não vou dizer para você que eu sinto falta, não é uma coisa que eu consumo avidamente, talvez como Matias, como o Dão, mas quando eu pego e descubro coisa assim, falei, sou fãzaço do Eisner, e ele vai ter sempre material para ser publicado aqui, vai ter sempre espaço em catálogo, porque é um cara que precisa ser conhecido, e você descobrir que ele traz essa parte histórica toda é um bônus excelente. Mas eu sinto que, infelizmente, por mais que haja interesse de um setor, a maioria da população está naquilo que você falou no comecinho aqui, que prefere ter mais opiniões desembasadas do que procurar saber mesmo o que está acontecendo. E se um outro diz a mesma coisa que ele acha, do nada, né, tirado de partes onde não bate o sol, ele vai dizer, ah, então se ele também acha isso, é porque eu estou certo. E não querer pesquisar, entender de onde a gente veio, de onde essas coisas todas, né, como eu falei, comportamentos cíclicos da humanidade, ou sequelas que hoje a gente tem de uma merda muito grande lá atrás, uma cicatriz que fica numa cultura, num povo, enfim. Dá até pra gente falar, como já conversamos em off de outras vezes, né? A própria Segunda Guerra, o medo da bomba nuclear, como isso criou os heróis japoneses todos, né? Sempre heróis atômicos, monstros e tudo mais. A gente falou um pouquinho disso no 7 de agosto do Ultraman com o Igor também. Então, dá pra gente entender uma porrada de coisa a partir daí, tentar pesquisar e buscar contextualizar o que a gente tá lendo. Não é só porradinha e poderzinho e armadura colorida, né? É isso, e assim, a gente fala assim da produção nacional, muitos dos quadrinhos nacionais que retratam esse período, o próprio Angola Janga é fruto de edital, né? Mas a gente sabe que, pelo menos a nível nacional, a cultura hoje em dia não é uma prioridade, né? Está longe de ser uma prioridade do governo federal hoje em dia, né? Salvo uma ou outra coisa de governos estaduais, normalmente lançam esses editais, mas a produção cultural nacional é quase nula, assim, se for depender de edital nacional, né? E muitas vezes acabam sendo adaptações, né? De romances históricos, enfim. Eu acho interessante justamente propostas como a do Marcelo Tzaletti ou do Yuri Garfunkel, que eu conheço, né, que fez o Viola Encarnada, que trata da moda de viola, enfim, é um álbum belíssimo, assim, que também foi contemplado pelo PROAC, né? Então, eu acho que faltam muitas vezes algumas iniciativas como essas, assim, né, que saiam um pouco do lugar comum e abordem, né, passagens que não são tão conhecidas, né, ou que precisam ter esse debate resgatado. Né? É isso mesmo. Dãozinho, você conhece assim, algum gibi que merece ou que precisa ser publicado aqui no Brasil e que ainda não foi, que tem essa contextualização mais histórica? Cara, eu acho que tem muita coisa europeia e asiática, que eles são muito mais... Nem só a questão editorial, que publicam mais gibis que a gente, mas eles publicam gibis com essa pegada histórica, né? Então, tem muita coisa pra sair aqui que vai, por exemplo, na questão asiática, vai para além da Segunda Guerra Mundial. Ah, Martin, Lobo Solitário, era Tokugawa e tal. Mas, assim, muito pouco perde tem do pouco de atenção na Segunda Guerra Mundial. Tem outros períodos da história do Japão que é muito bem retratado, da história da China, que não chega, né? A própria questão europeia e americanas mesmo. Americanas quase sempre é a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, né? Muito preso nessas guerras. Né? E além, claro, né, de coisas como do Salete, né? Da história da África, fechou a África no Brasil, fechou da África mesmo, né? Do continente africano. Então, assim, tem muita coisa que falta sair. E, no final das contas, é que vocês falaram, né? Da própria história do Brasil, né? Sai muito desses romances gráficos, né? Machado de Assis, deve ter a obra quase completa já duas vezes, né? A interpretação, né? Machado de Assis, né? Né? O Alienista, então? Porra, o Alienista deve ter até em mangá já, o Alienista, sabe? Então, tá do Alienista. Então, sabe, tem muita coisa da história do Brasil, assim, que é desconhecida e que tem muita coisa interessantíssima, que eu acho que se saísse, teria uma pegada, assim, editorial muito boa, sabe, que tem um apelo editorial muito bom, que as pessoas desconhecem, sabe, do Miola de História do Brasil, que funcionaria. Eu digo assim, cara, qualquer coisa de história colonial, qualquer coisa que envolva história colonial do Brasil, eu acho que tem apelo pro público, sabe, de botar lá uma aventura mesmo que você botar um português navegando pro Brasil, algo do tipo, sabe, mesmo assim, tem muita coisa, e você fala, Idade Meia, né, Idade Meia, então, se você botar qualquer cavaleirinho aí, já vende, né, então. Eu acho que é isso. passamos por muitos gibis, como eu falei, a gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3 futuramente, porque é obra que leva em consideração o contexto histórico, seja para retratar fielmente ou para fazer uma ficção que se passa ali, tem muita coisa e eu acho que vale a pena depois a gente voltar a esse tema futuramente. Bom, estamos chegando no final. Matias, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi realmente uma honra para a gente ter você aqui gravando com a gente. Eu, particularmente, sou muito fã do trabalho de vocês lá da Central 3, dos podcasts que você participa, do Leandro também, que agora é quase meu vizinho aqui em Maceió, né? Pois é. E, cara, valeu demais. Então, mais uma vez, fala aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar nessa internet, para quem ainda não te conhece. Bem, eu tô no Twitter lá, @yomatiaspinto, que inclusive é ligado aos quadrinhos, né? É um personagem de historietas lá na Argentina, Yo Matias, eu agreguei meu sobrenome. Tô sempre interagindo lá com o pessoal. Se quiser falar comigo, é por lá, né? Inclusive o próprio Marquito veio trocar ideia comigo no Twitter. E hoje mesmo, daí eu descobri até na gravação, eu achei que era coincidência demais, né? O Dãozinho publicou lá o texto do El Gaucho, daí eu falei, porra, eu tinha separado esse gibi para falar hoje, mas não tinha me ligado. que era ele já suscitando o debate lá pelo Twitter. E para conhecer, né, a produção da Central 3, entra lá no nosso site, né, que é central3.com.br. Enfim, lá tem podcasts dos mais variados, né, então acho muito difícil uma pessoa não se identificar com pelo menos um dos podcasts que estão lá no nosso catálogo. Então fica o convite ali para conhecer. Assim, a Central 3 começou muito futebolística, né, e daí foi ampliando o leque cada vez mais, né, então a gente tá sempre aí procurando parcerias também, né, para falar de outros assuntos, enfim. Então tá lá o nosso site, né, a gente tá também nas plataformas aí de podcast, os tocadores, enfim, estamos em todos, né, inclusive os podcasts musicais da Central 3 agora estão no Spotify também, né, conseguimos acertar a questão ali dos direitos autorais, enfim, então também estamos lá no Spotify, e é isso, agradeço mais uma vez aí o convite, né, e o papo com você, Marquito, Maurício e o Dãozinho. Deixa só eu fazer minha fanvoizice aqui, porque eu sempre recomendo para alunos, para estudar e para preparar a aula, o Fronteiras Invisíveis. Eu digo, ó, escuta isso aqui, porque eu preparei muita aula, inclusive, baseado no Invisível de Futebol, sabe? Muita aula mesmo. Eu ouvia copiando. Esse é o meu xodó, porque esse foi uma criação minha e do Felipe, né? Então, esse... Porque a gente se conheceu jogando bola na faculdade, então esse é e a gente está até muito saudoso, né? Porque a gente, durante a pandemia, a gente deu um tempo, né? Muito por conta da nova rotina, tudo. Então a gente não queria gravar ele de qualquer jeito, porque justamente por ser um programa que acaba servindo de referência, né? A gente queria manter a qualidade da gravação, da produção, enfim, então... infelizmente, por conta da pandemia, a gente deu um tempo, mas se tudo der certo, ele voltará em breve. Tomara. E por desespero de Marquito, eu não vou pedir ao vivo um som da torcida do CSA, porque as músicas do CSA é tudo cópia da música do Flamengo, do São Paulo. Mas tem uma original que a gente já tocou do CSA, que a gente sempre fazia um episódio de retrospectiva. E quando o CSA subiu, ou ganhou a Série C, eu não lembro agora qual dos dois, né? Subiu, foi quando subiu para a Série A ou quando ganhou a Série C. Mas a gente tocou aquela que é baseada no Rei Leão, que eu acho muito original. Essa e o hino, né? Esse é um pedaço do hino, mas a torcida do CSA, assim, eu é uma peculiaridade que eu acho que é raro, não sei nem se tem outro canto. A torcida, a maior torcida, né, a Mancha Azul, né, quando o CSA faz gol, eles gritam o nome da torcida, não gritam o nome do time. Cara, isso não existe no Atlético Nacional. Aí eu lembro, eu morando em Maceió ainda, quando eu ia para a estrada, né, começou o movimento assim dentro da galera, que não era da torcida, ficava rocando, mas a porra de Mancha Azul, CSA, pô. Fez gol e tomou o time, pô. No nome da torcida. Coisas da torcida daqui de Alagoas. Bom, Dãozinho, apareceu você, né? Com convidado ilustre você aparece. E tem um ilustre também. É verdade. Só a única vez que eu. Foi a única vez que a gente vai te elogiar, te chamar de professor doutor, é quando tiver podcast de história. Com paixão não se brinca. Maurício, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, valeu, prazer conhecer o Matias aí, também conhecer o trabalho dele nos outros podcasts, mas legal demais falar com o cara. É nóis. Então é isso, pessoal. Até o próximo Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Foi o Sete Jagunços, mais um podcast com o selo dos cabas de qualidade do Arte Final, não sabe? Gostou do que ouviu aqui? Compartilha, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu gibi na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br